Rádio Bragança, transmissão por internet para todo o Brasil. Notícias, entretenimento, músicas, entrevistas, promoções e muito mais. Acompanhe a nossa programação pela internet e também pela Rádio Bragança M1310. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK566, AM1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório, 84. Transmissores, Avenida dos Imigrantes, 736. Bragança Paulista, São Paulo. Avenida Antônio Pires Pimentel, 1097, fone 4034-2871. São Miguel, no São Lourenço, quem quer a melhor internet, escolhe Rede Milk. Planos a partir de R$ 79. 0800-774-4244. Se você quer morar num lugar privilegiado, em Bragança Paulista, com segurança, qualidade de vida, lazer e muita natureza ao redor, venha conhecer o residencial Vale das Emas. Com fácil acesso pela rodovia Fernão Dias, você vai viver em um lugar tranquilo, com localização estratégica, a apenas 5 minutos da entrada principal de Bragança, a 7 minutos do centro da cidade e apenas 1,5 km da rodovia. A 20 minutos de treino em Viajaraia. A próxima de presa do Jaguari. Vale das Emas é um residencial totalmente morado e seguro, com portaria e boas estradas. Você vai ter a sua disposição um chute em meio à natureza com ampla área verde. Vale das Emas, as casas são sob medida para o seu conforto, prontas para morar. Para construir a casa que você sempre quer. Seja qual for o seu sonho, no Vale das Emas, ele acontece com muito mais qualidade. Venha conhecer. Localizada na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo, a Embravil é uma empresa que atua no mercado desde 1960. Com o objetivo de promover a nutrição e o bem-estar animal, sua missão é oferecer produtos de alta eficiência, entendendo a importância de pessoas e seus animais. A Embravil possui uma ampla planta industrial com silos para estocagem de matéria-prima, que garantem meses de produção e entrega dos produtos, mesmo nos períodos das entre-safras. Seu parque fabril opera com equipamentos de alta tecnologia, com destaque para as empacotadoras digitais e a paletizadora automática. A capacidade de estoque para produtos acabados possui 5 mil metros quadrados e docas para cargas com rampas mecânicas que hoje oferecem a capacidade de entregar volumes acima de 10 mil toneladas por mês ao mercado. A Embramil conta com mais de 3 mil pontos de distribuição, e está presente em todos os estados do Brasil. Essas inviações e evoluções fazem da Embramil um parceiro cada vez mais relevante para distribuidores e lojas de produtos PET que procuram produtos de qualidade e estabilidade na entrega de seus pedidos. Quem ganha mais com tudo isso é o consumidor final e, claro, seu querido PET. Produtos de altíssima qualidade, ampla linha de produtos e soluções nutricionais para animais de todas as raças, portes e idades. O portfólio de produtos Embramil atende todas as categorias do mercado. Com alimentos elaborados sob os mais modernos conceitos de nutrição PET, a Embramil alia ingredientes nobres e selecionados junto ao sabor, para suprir todas as necessidades dos animais. Suas fórmulas são ajustadas para atender a proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, aminoácidos, entre outros, que garantem uma nutrição completa, além de promover benefícios para o organismo dos animais. Seja nosso parceiro e conheça as vantagens e a lucratividade de ser distribuidor, logista ou representante Embramil. Conheça nosso portfólio completo de produtos em www.embramil.com.br. Lanchonete de pizzaria, sem condições especiais no Santa Casa Saúde. Essa é uma oportunidade imperdível para você que trabalha nesse ramo. Este mês de janeiro, as carências estão divididas. 4032 ou 771. Ou visite nossa central de vendas na rua Barão de Juqueri, 27, no centro de Bragança Paulista. Santa Casa Saúde. A vida é nosso maior legado.